programa a seguir é uma produção sob supervisão acadêmica de alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo. Prefeitura desapropria terreno para construção de centros de educação em São Jorge. Vendas da indústria no Rio acumulam alta até agosto. 3 bilhões de reais serão investidos no Rio na área de segurança para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Excesso de peso eleva risco de doenças crônicas. Prorrogado o prazo para atualizar cadastro no Bolsa Família. Carro elétrico pode ser oportunidade para a criação de montadora brasileira. Forças britânicas e norte-americanas resgatam navio sequestrado. Casos de tuberculose no mundo caem pela primeira vez. Confira a entrevista com a psicóloga Angela Uttel sobre as crianças. Os principais fatos da cidade, Brasil, mundo, agenda cultural e esporte, você confere a partir de agora. Estação Notícias, jornalismo de credibilidade com padrão Estácio de qualidade. Olá, boa tarde. Eu sou Felipe Basílio. E eu, Monara Teixeira. E eu, Paola Coimbra, alunos do curso de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo. Essa é a edição 163 do Estação Notícias, jornalismo de credibilidade com padrão Estácio de qualidade. Notícias de Nova Friburgo. A prefeitura desapropriou um terreno no valor de R$ 705 mil reais para a construção do primeiro centro de educação integrada no bairro São Jorge. Segundo informações, as creches Santa Terezinha e Adriano Afonso foram interditadas pela Defesa Civil durante as chuvas de janeiro. A unidade e uma quadra poliesportiva vão ser construídas numa área de aproximadamente 2.600 metros quadrados. Estado. O setor de máquinas e equipamentos foram os principais destaques nas vendas da indústria do Rio em agosto. Os dados são do Boletim Indicadores Industriais, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o levantamento identificou o avanço de 13,1%. Brasil. Os investimentos para garantir a segurança nos eventos que serão realizados no Rio de Janeiro vão chegar a 3 bilhões de reais. A estimativa foi feita pela Secretaria de Segurança Pública do Rio. Segundo o órgão, os recursos podem ser oferecidos nas esferas estadual e federal. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, afirmou que estão sendo adotadas ações para coibir desvios de conduta entre os policiais. Os cartões de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio estão sendo entregues normalmente. A informação foi confirmada pelos Correios. Entre os destinatários estão mais de 5 milhões de inscritos na prova. De acordo com a empresa, o serviço está sendo feito dentro do prazo estipulado. O excesso de peso é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, como infarto e diabetes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a patologia é a quinta causa de mortes no mundo. Na população entre 10 a 19 anos, o sobrepeso foi diagnosticado em um quinto dos adolescentes. Estação Notícias, jornalismo de credibilidade com um padrão Estácio de qualidade. O prazo para atualizar o cadastro dos benefícios do programa Bolsa Família foi prorrogado até 31 de dezembro. A mudança aconteceu por conta da alteração no sistema do cadastro único. As pessoas que permanecerem com informações desatualizadas há mais de 2 anos vão ter o benefício bloqueado em janeiro de 2012. O projeto atende atualmente 13 milhões de pessoas. O desenvolvimento do carro elétrico pode ser a oportunidade para o Brasil criar uma empresa de fabricação de veículos neste segmento. A constatação é do professor de Engenharia de Produção da Universidade de São Paulo, Roberto March. Para ele, é fundamental a parceria entre pesquisadores e montadoras para o desenvolvimento do setor. Mundo. Forças britânicas e norte-americanas invadiram um navio de cargas italiano, que foi sequestrado no Oceano Índico. 23 tripulantes foram libertados. O Ministério de Relações Exteriores elogiou a ação conjunta dos países. O número de pessoas com tuberculose caiu pela primeira vez no ano passado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o levantamento foi menor em 10 anos. A patologia é uma infecção causada por micro-organismo e costuma afetar os pulmões. Porém, segundo especialistas, o vírus pode afetar outros órgãos. Confira as notícias de Nova Friburgo em www.exitorio.com.br/estacionoticias. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com Estação Notícias. Estamos apresentando Estação Notícias. Momento da Cidadania. Direito dos idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado. Farmácia hospitalar, ambulatorial, comunitária, manipulação homeopática e laboratórios de análises clínicas são algumas das áreas de atuação para quem se forma em farmácia. Então, faça agora mesmo o curso de farmácia na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br, www.estacio.br. A expansão do mercado de trabalho para fisioterapeutas tem aberto novas oportunidades de trabalho, negócios e empregos na área. Por isso, faça o curso de fisioterapia na Estácio Friburgo. Professores qualificados e de renome na área da saúde. Cursos com duração de 5 anos. O fisioterapeuta pode atuar em clínicas, hospitais, ambulatórios, consultórios, asilos, maternidades, unidades de atendimentos a pacientes críticos, centros de reabilitação, agremiações esportivas, empresas, indústrias, escolas, creches e no segmento da educação básica e superior. Fisioterapia é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br, www.estacio.br. Voltamos a apresentar Estação Notícias. Entrevista. No Estação Notícias de hoje, abordamos assuntos relacionados às crianças. Para tratar do tema, conversamos com a psicóloga Ângela Utitel. A reportagem é de Monara Teixeira. Ângela, qual é o perfil das crianças atualmente? Bom, Monara, é difícil assim fazer um perfil genérico. Existem crianças, no plural, crianças com suas singularidades, com seus jeitinhos, com suas características. O que exatamente, né, que você vê como aquilo que eventualmente se configuraria como um perfil infantil contemporâneo? Atualmente, as crianças, algumas são mais falantes, outras são mais quietinhas, então vai delineando cada um perfil, né? Eu penso que as crianças, elas mantêm esses padrões de comportamento diferenciado. Crianças mais tímidas, mais inibidas, mais desembaraçadas, mais inibidas, mais extrovertidas, mais falantes, mais sociáveis, mais simpáticas ou menos simpáticas, desde que a humanidade começou a olhar para a criança como um ser em desenvolvimento. Ocorre que, nas últimas décadas, começou a haver uma preocupação muito grande com o comportamento das crianças, especialmente nas escolas, e com aquilo que, eventualmente, a criança demonstrava como uma falta de interesse ou uma superagitação, uma hiperatividade, falta de atenção na escola. A questão da agressividade também é uma coisa que geralmente preocupa os pais e preocupa a escola. Ao passo que muitas vezes a inibição, né, ela fica mais invisível e fica mais despercebida. Então, o que ocorre? Clinicamente, a gente acaba recebendo para tratamento psicoterápico crianças com um quadro, vamos dizer assim, de hiperatividade mais significativo do que de crianças inibidas. Mas eu não acho que isso signifique dizer que existem hoje mais crianças hiperativas do que inibidas. Pelo contrário, eu acho que, eventualmente, a gente tem aí uma equivalência. Porque crianças que sofrem abuso, que sofrem maltrato, que não são bem cuidadas, muitas vezes, elas, eu não vou dizer nem que elas são inibidas, mas elas são, muitas vezes, completamente adaptadas ou ajustadas, né, àquilo que o adulto quer dela, porque ela tem medo de apanhar. Então, é triste, né? Mas é verdade. Isso acontece muito também. O que a psicologia entende como uma criança hiperativa? É diagnosticada como uma criança hiperativa, uma criança que geralmente tem um transtorno de atenção, que faz com que ela se sinta ligada ou impulsionada por diferentes situações, por diferentes estímulos. Então, a criança hiperativa, ela tem dificuldade, geralmente, de concentração, ela não fica brincando com uma coisa só. Agora, veja bem, minha preocupação é com aqueles que estão nos ouvindo. É claro que os níveis de concentração, os tempos, né, em que uma criança pode ficar concentrada, depende muito da faixa etária. Uma criança pequena, de 1 ano, 2 anos, ela vai pegar um brinquedo, ela vai manusear, se concentrar naquela tarefa por alguns minutos, mas ela não vai ficar meia hora, 40 minutos, que isso também já seria um desvio ou um transtorno. Então, é um profissional que pode avaliar se as condições, né, de concentração daquela criança estão adequadas para a faixa etária dela. Ainda existe um preconceito muito grande em relação a terapias psicológicas para crianças? Ah, eu acho que hoje não. Aqui em Friburgo, pelo menos, eu diria que não. Né? A gente aqui na clínica, no SPA, aqui da Estácio, no Serviço de Psicologia Aplicada, a gente tem uma demanda muito grande de atendimento psicológico, seja ele em avaliação psicológica, que é o chamado psicodiagnóstico, que, por exemplo, a escola suspeita, né, de que aquela criança esteja precisando de uma atenção especial, seja em psicologia, fonoaudiologia, neurologia, psiquiatria, e aí ela manda para cá. Para quê? A gente faz esses serviços? Não, mas a gente avalia. A gente verifica em que área do comportamento ou do funcionamento mental a criança está precisando de ajuda, se é na área emocional, se é na área psicopedagógica, se é na área fonoaudiológica. E aí faz-se uma avaliação que dura aí umas 8 semanas, emite-se um laudo de avaliação e aí o responsável é orientado, né, em relação a como proceder. Em outros casos, a gente recebe a criança já diretamente para a psicoterapia. O que, que é a psicoterapia? É um tratamento psicoterápico. As psicoterapias, elas são fundamentalmente indicadas em que situações? Em situações em que a gente tem ou um atraso na aprendizagem ou uma dificuldade no desenvolvimento de habilidades sociais, mas provocadas por dificuldades emocionais. Criança apresenta, sim, dificuldades emocionais. E eu diria, sim, que o melhor momento da vida para se intervir, né, para tentar fazer com que alguém tenha e leve uma vida mais feliz, é podendo ajudá-la na infância. Eu acho que a população hoje já entende isso. A população de Friburgo, quando chega aqui no SPA em busca de ajuda, ela é razoavelmente informada a respeito disso. Ela já chega informada e sabendo que aquela ajuda é necessária. Problemas na infância, como bullying, abuso sexual, esses comportamentos, essas situações, podem levar a um adulto com transtornos, com alguns problemas? Eu sou uma psicóloga clínica que atuo numa abordagem psicanalítica. Nessa abordagem que eu atuo, a gente acredita que a nossa estrutura, né, de personalidade, ela se organiza

Ah, essa regra vale também para quem ainda não completou 21 anos, que já tenha frequentado a escola, mas ainda não terminou o ensino fundamental, ou seja, aqueles 8 primeiros anos escolares. Além disso, é dever dos pais ou responsáveis conhecer o processo pedagógico e participar da escolha da proposta educacional da escola. Fique ligado! Se você conhece alguma criança ou adolescente fora da escola, comunique ao Conselho Tutelar de sua cidade. Voltamos a apresentar Estação Notícias. De volta com o Estação Notícias e hoje conversamos com a psicóloga Angela Utstel. Situações como que aconteceu recentemente, que um menino de 10 anos atirou na professora e acabou cometendo suicídio logo após. O que pode justificar ou acrescentar essa situação? Quando o fato aconteceu e eu ouvi a notícia do fato no telejornal e vi declarações da professora e da família dizendo que era um ótimo menino. Enfim, o pai tinha estado na escola, né, quando percebeu, deu falta da arma, para ver se a criança estava com a arma e o menino negou. Fica difícil, sem a gente ter um histórico da vida desse menino, tecer considerações sobre isso. Quer dizer, o que teria causado isso? Eu acho que num menino de 11 anos pode ser muita coisa, dependendo do momento emocional desse menino. Pode ter sido, vamos supor, já num momento de adolescência precoce, um apaixonamento pela professora e uma coisa de ciúmes dela com algum outro aluno? Pode. Pode ter sido, ao contrário disso, uma coisa de raiva mesmo, ou alguma fantasia, ou pode ser já uma manifestação de um transtorno de caráter? Pode também. Então, eu não saberia, nesse momento, dizer para você, olha, Monara, na minha opinião, essa situação se explica de maneira X. Eu só acho que o que essa situação pode trazer como aprendizagem, né, para os pais, a arma não pode estar assim, à disposição da criança. Ela não pode estar colocada em casa num lugar a que a criança tenha acesso, fácil acesso. A arma é para estar guardada a 7 chaves. Né? Pais, policiais, profissionais que precisam andar armados, até para nos proteger, eles têm que ter um cuidado redobrado em relação a isso. Não dá para dizer, ah não, meu filho sabe que a arma é uma coisa perigosa e não vai mexer. Criança mexe, criança tem curiosidade. Criança gosta de se imaginar sendo adulto. Então, esse menino que fez isso, não sei nem se ele fez isso, porque estava muito identificado com o pai. Então, eu acho que são questões que, estando de fora, não há como responder, porque é isso. Psiquismo humano é extremamente variado, complexo, e cada um é um. Vamos abordar agora um pouquinho do bullying, que é uma situação que está muito atual, que tem sido muito comentada. O que o bullying pode causar para quem pratica e para quem recebe essa ação? Bom, vou começar com aqueles que recebem e com aqueles que não são vítimas diretas, mas são indiretas. Porque tem aquele aluno, aquela criança que apenas é espectadora, né, do bullying na escola. É espectadora e se sente de mãos atadas e de olhos vendados, porque muitas vezes não tem coragem também de contar para uma professora ou para os pais em casa que assistiu a uma cena de bullying. E não conta porque tem medo, né? Tem medo de ser a próxima vítima. Para aqueles que praticam, já é uma questão um pouco mais delicada, porque o que a gente tem aí já é quase que um distúrbio de conduta, né? Qual? O de ter prazer em humilhar o outro, em colocar o outro à sua mercê, aos seus pés e tratar esse outro como um objeto. As escolas têm que estar muito atentas a isso, os pais também. Dificilmente as crianças que são vítimas, elas chegam em casa contando o que aconteceu, porque elas têm vergonha, porque elas se sentem humilhadas. E se perceber vítima de bullying é se perceber ou se imaginar como alguém de quem o outro não gosta, como alguém que é diferente, como alguém que é menos qualificado, como alguém que é bobo, como alguém que é um fracote, como alguém que é um nerd, e por aí vai. Quer dizer, próprio bullying rotula para o sujeito vitimado o olhar do outro para ele. Não dá para generalizar, porque o que a vítima de bullying não pensa, a criança, é que assim, bom, esses estão me vendo como alguém enfraquecido, mas eu não sou, porque em outros lugares eu tenho talentos, eu faço coisas, eu conquisto coisas, eu tenho amigos, mas é muito difícil muitas vezes, para uma criança perceber que é mais do que aquilo que vem ali veiculado naquele ato. Então a criança se encolhe, não conta, se envergonha, começa a não querer ir para a escola, e às vezes quando vai, começa a passar mal, ter dor de barriga, ter dor de cabeça, ter sudorese, não consegue se concentrar na aula. Claro, está lá a professora dando aula, mas ele está preocupado se não tem alguém olhando para ele, se não vão pegar ele lá fora, se não tem algum bilhetinho chegando na carteira dele e assim por diante. Então os pais têm que ficar atentos a isso. A nossa sociedade, ela passou por diversas transformações. O tradicional, que era a família, pai, mãe, né, os filhos, o tradicional, ele acabou se afastando um pouco da nossa sociedade, essa questão da modernidade e tudo mais. As células familiares, elas se modificaram. Isso traz uma certa confusão na cabeça das crianças? As pesquisas dizem que não, a maioria delas, né? Mostram que a família, apesar de ela estar aparentemente em desordem, existe até um livro com esse nome, de uma psicanalista francesa que é também historiadora, que se chama Família em Desordem. Ela conta a história da família, e uma das perguntas que ela vai se fazer ao final do livro é essa: bom, e agora? E agora que as famílias não têm mais aquele formato tradicional? Agora que elas são homoparentais, monoparentais, e aí? Ela está cumprindo ainda a sua função? E a conclusão a que ela chega, através de uma investigação muito séria, é que, olha, continua assim, cumprindo a sua função, que é essa, a de fornecer ou um ambiente simbólico e afetivo necessário para que cada um de nós, quer dizer, cada uma de nossas crianças, para que cada uma dessas crianças possa se reconhecer como parte integrante, né, de uma linhagem de parentesco. Eu acho que esse que é o ponto fundamental da família. Quer dizer, existe para a gente uma coisa que se chama função pai, função mãe. Às vezes, uma mesma pessoa, uma mesma mulher, ou às vezes o mesmo homem, o mesmo pai, tem que exercer essas duas funções. Mas, exercendo, não é se só tem a mãe, se só tem o pai, ou se é fruto de um casal homossexual, quer dizer, as crianças que têm dois pais ou duas mães, é isso que vai atrapalhar? Não, não é isso. Muitas vezes, crianças com papai e mamãe dentro de casa, e aparentemente com essa estrutura muito bem arrumadinha, mas é uma estrutura só muito bem arrumadinha, na forma, mas na dinâmica não. O que que acontece? Essas funções não são exercidas como deveriam ser e a criança padece disso. Eu não vejo, eu não sou avessa, né, às transformações sociais, em aspecto nenhum. Eu acho que isso mesmo, o mundo muda e a gente tem que ir se ajustando a essas transformações. É a mesma coisa os brinquedos, né? Ah, mas brincava de carrinho, brincava de brinquedinho de madeira, bola de gude, pipa, peão, não sei o quê, agora só quer ficar no computador. Isso é ruim? Eu não sei se isso é ruim, mas penso que não seria, por princípio, uma coisa ruim. Ah, brincar com revólver de plástico é ruim? Depende. Eu, quando era menina, brincava de mocinho bandido, mas brincar não é fazer. Então, essa capacidade imaginativa, né, que a criança tem, ela pode ser encontrada, seja no computador, seja no videogame, seja assistindo televisão, seja na brincadeira com o amiguinho na rua. Depende do que a criança vai fazer com isso. Não depende tanto do isso, mas do que a criança vai fazer com isso. É porque é uma questão muito interessante, como você falou, da questão dos games e tudo mais, que muitos games, jogos de computador, desenhos, eles acabam incentivando muito a violência quando os personagens entram em conflito, jogos de lutas. Isso pode criar uma confusão na cabeça da criança? Olha só, eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que a rivalidade, a disputa, a questão do conflito, ela é inerente a nossa existência de sujeitos. E há um momento na vida de toda e qualquer criança, e nós já passamos por isso, embora a gente não tenha clareza e nem lembrança disso, que a gente está disputando mesmo, que a gente está rivalizando mesmo, e que a gente quer mais é ganhar, né, para mostrar que tem valor. Né? Eu acho que o desenho animado, ou o game, ou o jogo que a criança... jogo de regras, tipo dominó, damas, qualquer joguinho que se jogue, de tabuleiro, jogo de varetas, ele vai fazer com que um ganhe e outro perca. Esse jogo de perder e ganhar, ora ganha e ora perde, isso é fundamental. Poder lidar com isso é fundamental para o desenvolvimento humano. O problema é quando não sabe perder e só sabe ganhar. Ou então, quando não consegue ganhar nunca. Porque também existe esse tipo de problema na infância, de crianças que disputam, mas não se permitem ganhar. Isso é um problema? É um problema também. Quer dizer, o jogo como entretenimento, ele não necessariamente é uma coisa ruim. É, depende do uso psíquico que a criança vai fazer disso. O Estação Notícias termina aqui, com a apresentação de Monara Teixeira, Paola Coimbra e Felipe Basílio, técnica Rafael Brito. Produção e redação, Monara Teixeira, Rafael Brito e Rafael Seabra. Supervisão, professor Marcelo Sozinho. Coordenação de jornalismo, professor Jorge Marum. Direção da Estácio Friburgo, Manuel Nunes. Boa tarde para você. Até a próxima edição. O programa Estação Notícias é uma produção sob supervisão acadêmica dos alunos do curso Comunicação Social da Universidade Estácio de Sá, Campos Friburgo.